1869, passa 1180, chama centro Recife, frequência 128, décima 8, boa noite. 2288, boa noite, 1869. Decolagem autorizada, 100 graus, 629. Dois zero meia, Maceió, 3:20, 113. 08, bom. Camarão 208, boa noite, bom trabalho. De Alfa no ponto de espera torre 1 no 8,95, bom voo. De Alfa 295, 4206, boa noite, Juliano. Unifan, boa noite. Todo mantém 410, direto posição Código. Whisky Yankee Uniform. Direto ônibus, localizado Galeão, nível 360, via per November 857. Saída da Euleda Irume, decola da 10 curva direita, controle 120 decima 8, aciona 55 no 3, coteja. Xené 6201 autorizado para o Galeão, nível 360, conforme rota per November 857, decola da 10 curva direita, perfil da Euleda Irume. Motor de saída 208-55-13 do Transponder, o guincho ao 4, o Xenar 6301. Planejamento correto, chama para pushback sonamento. Chama na puxa sonamento 6201. Lima, Salvador, azul 4206.090. 4206, autorizado alinhar e decolar pista 10. 110 graus, 612 graus. Linha decola 10, 4206. Boa noite, 4206. Sobre 330, direto Jambo, vigilante. 330, Jambo, 4206. Autorizado o voo local no circuito da 1-7 com toque arremetida, o número 10, decola da 1-7, curva à esquerda, torre 1 no 8 decimal 95, aciona 0121 no Coteja. Operacionamento chame torre 18 decimal 95, altímetro 10 no 5 com voo. Batango, Whisky, anti-uniforme, chame centro Recife, 12545, alterna 12685. 12545, 2685, boa noite, ó. Retângulo Oscar 90 Whisky, prossiga. November, Whisky, acione 552. Corrijo, acione transponder 0126. Passando no vento, as coisas que mantém a corredores, você pode através de Paribas ingressando em Interlagos. Autorizado, chama para o táxi. Autorizado, chama para o táxi 17. Autorizado, voo local, nível 180, no setor sul, radial 180, saída da EL, Paz DCT, decolada 10, curva direita, controle 120, decimal 8, aciona 2643, canais Tango 18, Tango 105, proteja. Cotejamento correto, chama para acionamento. Livre acionamento, altímetro 10 no 5 para o táxi, chame 2-1-8, só 9-5. Tráfego, boa noite, Oceania 6259, pronto, Costa. Oceania 6259, autorizado Guarulhos, nível 360, via Perzulu 10, saída da EL, Leda Morte, a decola da 10, curva direita, controle 120, decimal 8, aciona 5533, coteja. Autorizado nível 360, decola da pista 10, curva à direita, o perfil da EL, transição Leda para Perzulu 10, controle 1208, transponder 5533-6259. Fechamento correto, chama para pushback sonamento. Chamará. Azul 4206, chame centro Recife, 125, 45, alterna 12685. 2545, 2685, Recife, azul 4206. Capitão Guosca, November Whisky da presente, está autorizado rotatória, reporte visual. Da presente rotatória, reporte visual, Oscar November. Azul 2792. Temos dados? 68 a bordo, autonomia 3 horas, alterna Salvador. 768 a bordo, altímetro no 015, táxi via Índia Alfa, fonte esperatória 1-noite, estacionário 5, com voo. Táxi via Índia Alfa, fonte esperatória 1-0, torre 1895, bordo 271. O ajuste em Salvador 1-0-1-5, informe no ideal de descida. Alfa, grande amor, boa demais, vamos ver. Sou Escavador, boa noite, o Azul 2712, ponto espera da 1-0 pronto. Azul 2712, boa noite, a linha decola, pistão a 0, 1-0-0 graus, 5 nós. A linha decola é 1-0, Azul 2712. Patango Oscar, November East, chame torre 1895. 1895, obrigado. Confirma a torre, é 1895? 1895. 1895, obrigado. Oscar November Whisky, ajuste no 0 no 5, continua aproximação, guarda na autorização de pouso. Continuando, Oscar November Whisky, autoriza na 1-7? Prontinho, prossiga na final da 1-7, aguardando instruções de pouso, Oscar November Whisky. Maravilha, prossegue para 17. Olímpio 03, autorizado táxi, aporte na hotel. Diz para a Vitória. Alô, Salvador, boa noite, o Xaner 6201, posição de número 4. acionamento na posição. Copio, Salvador, no 645 da Gol. China 6201, no sentido do acionamento, aguarde para o pushback. É, somente a gente pode acionar e manter a posição ou aguarda a próxima nessa posição? Dois acionamentos na posição, em coordenação com a equipe de solo, chamo para o pushback. Perfeitamente, estou na posição e chamada para o pushback, obrigado. Volume 45, aguarde para a cópia. Guarda. Azul 27, 12, decolar 208, controle 120, decimal 8. Controle 120, decimal 8, azul 27, 12, boa noite. Autorizado Vitória, nível 360, via Upper Whisky 50, saída da EO, Leda Pidev, decolada 10, curva direita, controle 120, decimal 8, aciona 5540, coteja. 360, Upper Whisky 50, da EO, Leda Pidev, 208, 5540, 1645. Cotejamento correto, chama para o pushback, sinalamento. Matheus, chama para o pushback. Controle Salvador, boa noite, o azul 2712, passando 2.300 pés, subindo por 150 no perfil da Serapuca. Azul 2712, contato com radar na decolagem, suba via Conde para o nível 150. Sobe via Conde até o nível 150, azul 2712. Valeu, eu acho que o Vicente, que vai na esquerda, ajustação na frequência livre, boa noite. Vicente autorizado direto com a Andida presente, azul 2712. Obrigado. Controle Salvador, boa noite, a Força Aérea 2560. Está ciente da UISC, autorizada até o nível 150, na MARI. Primeira nave? Força Aérea 2560. Força Aérea 2560, a sua identificação dessa via chegada à MARI para o nível 080, ajuste no 095, está presente fatorizado PROD ITAP. Até o 080, ajuste 1015 na proa de ITAP 42560. Negativo, né? 201, acionado na posição de número 4, solicita quando possível o pushback. Tente aguarde para o pushback na 201. Posição aguardando, obrigado. De autorização de pushback para o 645. Confirma no 645. Teremos um estimado de minutos aí de autorização de push para o 645, na posição 2. 4 minutos. 2997 com 213 a bordo, autonomia de 320, alternando a galera. Frente do 3897, 213 a bordo, altímetro no 095, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera a torre. Boa noite, SO 95, bom voo. Já o fato, então, que o ponto de espera é Fernando, de outra vez, depois para o Vimpantino, posição 2. Menos de um minuto, a aeronave já iniciou o ataque, estão só apenas aguardando passar na retaguarda. Para passar a pressão, calma aí para a atenção. O voo número 45, coordenação com a equipe de sol, faz passagem do Airbus da TAM na retaguarda, está autorizado para o inspeccionamento, chama para o táxi. Eu coordenação pessoal aí, inspeccionamento da TAM, está autorizado. Para, em condições de usar para 510, ajuste 1-0, 1-5. Ajuste 1-0, 1-5 e descendo para a altitude possível aqui no centro da cidade, que é em torno de 700, 800 pés. Gente, guardião 0-1. Espera, Olimpo 0-3. Chuva, nas altas, como o sol do 1-1. Papá Lima, Lima Fox, no estrangeiro, capitão dessa via chegada a Ponce para 4 mil pés, ajuste no 0 no 5. Via Ponce para 4 mil no 0 no 5, Lima Fox. Proa de autores, ali a proa do VOS, a gente vai mais próximo, pode ficar. Lima Lima Fox, mantenha inicialmente o período da chegada bom e reporte para modificações para prosseguir direto. Joy. Lima Fox. Remédio na bom. Vai chamar para modificar. Livre acionar, reportar. Série 2560, livre da restrição de altitude na posição ITAP, desça para 2 mil pés, ajuste no 0 no 5, está autorizado ILS, reporte estabilizado. Livre da restrição ITAP, é autorizado para 2 mil, reportaria na final 42560. É, autoriza também. Libera da restrição de velocidade em ITAP também? Autorizado, Força Aérea 2560. Vamos para informação, informa o tráfego no setor sul de Duna, mantendo 800 pés com Alfa Sierra 50, não irá interferir na sua aproximação. Pedido tráfego ao sul de Duna, no 425607. Grato. Quero que também, 0397. RTG 97, 120 graus, 49, nível de decolagem, pistão na 0. Táxi 1645, 335, Campinas, 132 no ar. Gente, confirma a autonomia? 335, Campinas, 132 no ar. Gente, altímetro 10 no 5, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera da Torre 1 no 8, destino 95, bom voo. 295. Limpo 03, segue o gol via Índia Alfa, no ponto de espera da Torre 1 no 8, destino 95, bom voo. Segue o gol, Índia Alfa, no ponto de espera da Torre 1 no 8, destino 95. Alfa Juliette Romeu desça para 4 mil pés, ajuste no 0 no 5. 4 mil no 0 1 no 5. Sir, 3897. Tá, 3897, contato radar na decolagem, desculpa, via saída da El para o nível 320. 320, saída da El para 3897. Alfa Juliette Romeu, informe sua indicada? Indicada 140 de nós. Bem. Lima Lima Fox, informe sua indicada? 220. E após uma centena, reduza para 2209. Vamos, está mantendo 220. Após uma centena, reduza para 1909 Lima Lima Fox, a número 3 na aproximação. Lima Fox, após uma centena para 1-8. 0121. Autorizado é forte na lógica ainda da liberal. O Léo de Romeu está autorizado o Duna. Positivo, autorizado o Duna. Mantenha o ponto de espera. Controle Lima Lima Fox, está cruzando 4-0 no momento. Solicita-se modificação da presença de proa da rotatória, se possível. Papá, papá, Lima, Lima, Fox, plano IFR cancelado 2121, desça para 1.500 pés, ajuste no 015, voo em rotatória, reporte visual com campo. Lima, Fox, para 1.500, proa da rotatória, vai chamar visual com campo, Lima, Fox. Voo no 645, autorizado decolagem, pista no zero, vento 120 graus, 3 nós. Livre decolagem no zero, voo no 645. Felipe 03 ali, mantém a pista no zero. Estabilizado o lote, o FAB 2560. O Sério 2560, complete final, chame torre 1895. 11895, uma boa noite. Torre Salvador, muito boa noite, é o FAB 2560, está com o trem de pouso baixado, travado, estabilizado na final da 1-10. A 2 milhas e meia do externo, tem um campo à vista. Conselho 2560, boa noite, ajuste no 095, coxa aproximação, aguardando pista livre. Aguardando pista livre, FAB 2560. Meia 45, decolado 23, controle 120, decimal 8. 208, obrigado, Banai. Controle, muito bom. O no 645, decolado, solicita o plano de BDF 5 esquerda. Bom, no 645, contato radar decolagem, suba via saída da EL para o nível 360, aguarde BDF. Sim, 360, mas no BDF no 645. Aliás, próximo, 97, Índia November Alpha. Não, mas tem posição, aguarde, Índia November Alpha. Tem posição, November Alpha. Olímpico 03 autorizado, decolagem, pista no zero, vento 1 no 00 graus, 5 nós. 22 a bordo, altímetro no 0 no 5, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera da torre 1, 8, acionário 5, bom voo. Teve táxi Índia Alfa, 295 a torre, obrigado, uma boa noite. Tá 3897, aguarde a autorização do centro por hoje motivo. Sete. 590, sente, vento 120 graus, 5 nós. Sete, aguardando ainda o livre pouso, 42560. Sim. Estado 2560, livre pouso autorizado, pistão no 0, vento no 20 graus, 5 nós. Livre pouso, FAB 2560. Alagoinha, bom. Como 645, vou em Leda da presente. Leda da presente, eu vou no 645. Tá 3897, autorizado Motiva da presente. Ótimo, ação 3877, grato. Controle de Salvador, muito boa noite, Olímpio 03, decolado, perfeita da El. Olímpio 03, contato radar na decolagem, mantenha a proa até 2000, aposta autorizado com a direita na proa de Dael. Tem a proa até 2000, após direita na proa de Dael, o Olympus 03. Alfa Juliette Romeu informa helicóptero, um Alfa Sierra 50, mantendo 810 ao setor sul de Duna, não irá interferir na sua aproximação. Alfa Juliette Romeu 7. Autorizado decolagem, pista 17, vento 100 graus, 5 nós. Aérea 2560, solo aos 26, direita no 211. 211, boa noite. Foi solicitado após uma centena reduzir para 1909. Reduzindo para 1890. Prontíssimo, 6201. A linha decola pistando a 0, uma centena com 5 nós. A linha e decola dando 0, Chané, 6201. 9560. November Alpha decolou 27. Vai curvar à direita e reportar para cruzar o eixo da 1-0, ok? Para toque na emitida. Gente, curva à direita, reporta para cruzamento, 2-0-0 Alfa. O November Alfa aciona 0-1-2-1. 0-1-2-1, November Alfa. Salvador, muito boa noite. Azul 2781, ciente da lista, autorização conquista, por favor. No ponto de espera da Delta, assim que é autorizado, para o cruzamento do FAB 2560. Ciente, mantém a posição. Mantém a posição, FAB 2560. Azul 2781, autorizado vitória da conquista, nível 1-60, saída a bordo, transição Elefa. Após a Elefa, DCT Oplor, decola da 1-0, curva direita, controle 120, decimal 8. Aciona 5551, no coteja. Estou 60, conforme rota, saída Arbor Elefa, Oplor, Decola da 10 com curva direito, controle 1208, transponder 5551, é o azul 2781. Planejamento correto, chama para pushback acionamento. Chamar a push acionamento, azul 2781, obrigado. Chama Aracaju 120, decimal 3. Chama Aracaju 203, porta 272, obrigado. Tenha o setor norte seguindo em direção rotatória sem interferir com o eixo da 107, como tráfego se tira o contrário para a pousão 107, vai prosseguir com o número 2, ok? Reporte visual com o mesmo. Sente, November Alpha, ainda não tem. Ah, tá visual com o tráfego no November Alpha. Lima de Mafoca, você escuta tudo? A sua escuta. Com o tráfego sentido contrário, Charlie 150, prosseguindo com proa norte, após quando visual com o mesmo, mantendo separação visual. Lima, foca. Vai ficar, tá com tráfego à vista. Dono decolado aos 30, controle 120, decimal 8. 208, Chané, 6201, boa noite. Prossiga. Está confirmado se foi coordenado o transporte? Solicitado? Pro solo? Isso, eu solicitei a Padio 5. Gente, vamos informar, sério, quem confirma quantas pessoas são? São 5 pessoas. Gente, no Padio 5 irá ser coordenado com o Enfero, quem aguarda? Oi, muito boa noite. De Papá Romeu, Alfa Juliette Romeu. Alfa Juliette Romeu, boa noite. 1015 altímetro, confirma intenção, pista no zero. Firma, firme, pode passar o marcador. Gente, após o marcador externo, Alfa Juliette Romeu. Meu. Palito. Final da 107. Lima Lima Fox, prossiga, aguardando instruções para pouso. Lima Fox, aguardando instruções. Lima Fox, tráfego ajustado, pouso autorizado, pistão no 7, vento 1, 00 graus, 5 nós. Lima Fox, livre pouso no 7. Lima November Alpha está pronto para gerar base visual com Lima Lima Fox. Lima November Alpha mantém a proa, aguardando para gerar base, só um tráfego já aproximando para pouso não no 0, ok? Aguarde. Tá, você pode manter a espera nas 3 milhas da 17? Sim, obrigado. 6259, sem condições de decolar sem parada, está na foto, não era pronto. 6259, a linha decola sem parada? A linha decola sem parada. Autorizado a linha, decolar sem parada, pistão no 0, uma centena com 5 nós, Oxalá 6259, agilizando. Agilizando, eu decolagem sem parada, no 0, 6259. Olimpo 03, apresente chame... Zero na frequência, na, no canal Tango 18, alterna Tango 105. Chamar a defesa dos canais previstos, o Olimpo 03. Até espera na rotatória, ainda não lembra alfa. Alfa Juliette Romeu, cancelão da presente? Afirmativo, prosseguindo no 7. Instrumento cancelado aos 33, prossegue para o 97, aposta na curta final, Alfa Juliette Romeu. Alfa Juliette Romeu. Lima Lima Fox no solo aos 33, confirma o pátio? Pátio 5 era o carro. A direita, frequência livre a estacionar, Lima Lima Fox, boa noite. Grato, boa noite. Passamos. November Alpha copiou a instrução de manter a espera na rotatória? Afirmo, tá, mas vai manter a espera aqui na rotatória, não é mesmo? Não, mas... Como é que não cumpre a restrição ATC? Gente, cumpre a inferior então? Desculpa, não entendi. Cumpre a restrição inferior? A inferior cumpre. Gente, é autorizado o pushback acionamento, eu chamo para o táxi. Chamar a táxi, o azul 37. Obrigado. Oceané 6201, dá presente, vou em Motiva. Motiva, graça, Oceané 6201. Controle, Salvador, Guardião 01. Possível, Guardião 01. Proa da rotatória, de retorno a Salvador. Gente, Guardião 01. Como tem um tráfego fazendo o circuito da 17, aproximadamente 5 milhas à sua frente, altitude não declarada. Eu só me desloco o tráfego, é um Charlie 1150. 5 milhas, no sentido contrário, ainda não visual para nada. Guardião 01, o tráfego está no mesmo sentido. É, setor entre o setor nordeste e o setor oeste. Setor nordeste, no mesmo sentido. Confirma a altitude? 1.000 pés o Guardião 01, o aeronave está mantendo. Ok, ciente do tráfego ainda não visual. No momento afastado a 6.3 milhas de Salvador. Ciente, Guardião 01, chame agora a torre 1895. 6895, grato, boa noite. Controle, cenário 6259, boa noite. É 6259, contato radar na decolagem, suba via saída da El para o nível 360. Via da El 360, solicita a Valdilena, quando possível. Da El da presente, Oceané 6259. Confirma, está autorizado? Da El da presente. Da El da presente, 6259. Na 6259, copiou, PROAD da Elda presente? Afirmativo, PROAD da Elda presente, 6259. Autorizou, 05. 120 graus, 4 nós, reporte solo controlado, Guardião 01. Reportará solo controlado, Guardião 01. Hoje é November Alpha, prossegue para o final da 197, aguardam instruções de toque remetida. Segue sinal 97, em November Alpha, está visual com o Guardião. Alfa Juliette Romeu, som 235, confirme o pátio. Pátio 4, entrada, rei. Gente, que poste livrando a pista, Alfa Juliette Romeu. Romeu. Só saída então. Ligou no 705, autorizado direto. Oceané 6201, autorizado Irume, da presente. Presente, vou Irume, grato, 6201. O... 1705, está autorizado ILS, desça para 2000 pés, reporte estabilizado. 2000, reporte estabilizado, muito graças, 705. Canal 6201, chame Centro Recife, 1251, na alterna 13325. 251, 3325, Canal 6201, no Maranhão. Alfa Juliette Romeu, boa noite, frequência livre, estacionado. Centro 487, pronto para a cópia? Pronto para a cópia, 3487. Autorizado Recife, nível 390, via Pesolu no 7, saída Puca, transição Aracaju. Decola da 10, curva esquerda, controle 120, decimal 8, aciona 5563, corteja. Atacar 8487, autorizado. Salvador Recife 390, Aperto Luna 7, saída Pucaracaju, decola 10, curva esquerda, controle 1-2-2, 1-2-0, decimal 8, transponda 5-5-6-3. Protegimento correto, chama para o pushback somamento. Chama para o push, atacar 8487. Controle, o Golo 7-0-5, estabilizado, Eliado. Golo 7-0-5, complete, afinal, chame torre 1-1-8-9-5. 8-9-5, boa noite. Azul 2. Azul 2781 está pronto para ataque, com POB de 69, 3 horas de autonomia, alterna Salvador. Gente, 69 a bordo, altímetro no 0 no 5, táxi via Índia Alfa, quanto espera a torre 1 no 8, seção 95, bom voo. Índia Alfa, espera da cabeceira 11895, Azul 2781, obrigado, bom serviço. Ray, 0 no 705, boa noite, ajuste no 0 no 5, informa o tráfego no setor sul, tipo um Charlie 150 em ascensão no 1000 pés, não interfere com a aproximação. Repouso autorizado, pistão no 0, uma centena com 5 nós, 1015 altímetro. Repouso no 0, boa noite, 705. Índia November Alpha, tocou e remeteu aos 40, curva direita, reporte para cruzamento do campo, Índia November Alpha. Direita, reporte para o cruzamento, Índia November Alpha. Chané 6259, Chané Centro Recife, 1251, alterna 13325. 1251, 13325, 6259. Tá o cruzamento, 9028, November Alpha. Cruzado, cruzamento de November Alpha, reporte tirando base. Autorizado, reporte tirando base de November Alpha. Salvador, muito boa noite, 2781, tá próximo a 10, pronto. Azul 2781, boa noite, ali mantém fechou no 0. Ali mantém, Azul 2781. Uno 1166, sua identificação, essa via chegada a Mari por nível 050, ajuste 1015. Via 050, 095, só precisa ativar na proa de Duna, direto. Negativo, Duna, Voi e TAP, está presente. Ok, está presente, TAP. Prólogo 1705. Bono 705, táxi via Alfa, repartir antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, Bono 705. Paulo Salvador, 3197 da TAM, muito boa noite, informação, Whisky. TAM 3197, autorizado Galeão, nível 360, via Upper November 857. Saída da Eule, da Irume, decola da 10, curva direita, controle 120, decima 8, aciona 5556, coteja. Copiamos o nível de voo 3620, aprovado para o Galeão. Decola da 10, mantém curva à direita após no perfil da saída da EL. Transição em Leda, em seguida voa Irume, interceptando a Per November 857. 208-5556, tá? 3197-110. Planejamento correto, para prospeccionamento. Chamará, muito obrigado. Controle Salvador, muito boa noite, azul 2781. Azul 2781, contato radar na decolagem, suba via saída árvore para o nível... Para o nível 1.60. 1.60 sem restrições, o 2781, senhor? Sem restrições, nível 1.60. Sem restrições, 1.60, 2781, perfil da árvore, obrigado. Azul 2781, escuta. Alfa, Bono 705. 705, táxi via Juliette, portão número 2. Obrigado. Meu Índia November Alpha, tocou e remeteu os 46, autorizado curva à direita, final da 10, reporta cruzando o final do 10. Excelente, reporta cruzando 10, Índia November Eu autorizaria o Índia November Alpha da presente posição gerar base para toque remetida no 90 após retorna para toque remetida.